Posso autorizar o 1011 igual no 396. Ok, 6703, na escuta do controle. Aguardando para decolagem, está autorizado até primeiramente o farol após correr do axé, 500 pés, decolando a 17 com curva direita, transponder 01140 e a frequência do controle 119.35. Passando Paripe, Ilha Delta Papá. Ilha Delta Papá, ingresso corredor Interlagos, reporta na rotatória visual com campo. Passará na rotatória. 1-0, está autorizado a alinhar e manter cabeceira 1-7, aguardando para decolagem. Pouso efetuou, o aeronave, o Boeing da Gol, efetuando pouso na pista 2-8. Poderia confirmar a restrição do 396? 396, pouso autorizado. O vento 210 graus com 09 nós. Com relação à pista, senhor? Toda a extensão. Obrigado. A próxima rotatória do jogo com campo e da Delta Papá. Ilha Delta Papá. Estamos em Ilha Delta Papá para ingresso circuito de tráfego Torreão no 9.3. Tá. 1-0 graus, 1-0 nós. Ajuste 1-0, 1-1. Iniciando a decolagem, 1-0. Torreão, Ilha Delta Papá, passando a rotatória. Ilha Delta Papá, ciente, continue a aproximação, reporte final de 2 milhas da 1-7. Trabalhar final de 2 milhas da 1-7, Ilha Delta Papá. E a Índia Alfa, quando na Golf, torre no 8.3, o ajuste no 0-1, bom voo. Ativo autorizado, Índia Alfa, quando na Golf, torre 118.3, ajuste no 0-1, da 3155, boa tarde, bom trabalho. 580, tem condições, autorizado fazer o Ernesto, da 28? Ciente, vou sair a 2580, então vou indo na proa Serra Vico 362, reautorizado 2500 pés. Pois, 362 autorizado, Serra Vico 363. Autorizado para 2500, Serra Vico 2362. Ou no 396 na escuta. Patrulha 10, prossiga. Está decolado com proa do farol de Itapuã, acionado 0140. Vai manter o setor de farol por 5 minutos após corredor axé na sua escuta. Gente, patrulhando no 0, mantenha a minha escuta permanente. Patrulha 10. 1781, chama agora Centro Recife, 13325, alterne 1288. 325288, boa noite. Positivo. Gente, agilizando o possível, autorizado via Aquilo Pátio 3, reporte para ingresso no Pátio 1, no Gol no 396. Confirmando via Aquilo. Gol no 396, inicialmente foi dada a instrução pela torre de manter a posição na taxiway antes do ingresso na Alfa. Agora vai ingressar via Juliette, gate 03. Juliette para o 396. Índia Delta, Papá, ciente, autorizado pouso, pista 1-7, o vento 210 graus com 09 nós, o ajuste 1-0, 1-1. Papá. Táxi Gol no 674, com 116, 1-6, a bordo, 4 horas, galeão. Gol no 674. momento, Golo 725, vai ter alguma resposta na plana? Afirmativo, Golo 785, só vou autorizar o táxi aqui da aeronave, já vou, retorno com a cópia. Obrigado. Então, 3155, autorizado o táxi via Alfa Golf, chame torre no 8.3, o ajuste 109, bom voo. Aqui, autorizado Alfa Golf, vai chamar a torre 183 na táxi Golf, 3155, boa tarde. Visão visual, Jurete Bravo Delta. Alfa, quando na Golf, torre no 8.3, o ajuste 109, bom voo. Jurete Alfa Golf, 23, boa tarde, obrigado. Patrulha, o caçador 06 está mantendo a vertical do Pelourinho, restrita a 500 pés na escuta constante do controle, caçador 06. Sim, caçador 06, mantenha a escuta. Transponder 5045, controle 119.35. 360 Galeão, peso Lulu 428, mantenha a proa até 3000, depois esquerda, gole. Eval, direto CRAT, 5045, transponder, 1935, controle. Bono 785, correto, chama pronto para puxa acionamento. Quem vai chamar? Instituto, caçador 06. Você para o caçador 06? Caçador 06, o QNH em Salvador é 10 no ONU. Estou recebendo que está a 900 pés de altitude, caçador 06. A 900 pés de altitude. Ó a capa, corrigindo aqui o caçador verdadeiro. Caçador 06, informa o tráfego. 12 horas, 7 milhas, rumo Nordeste, mantendo 1.500 pés no corredor Vera Cruz, é um tráfego de pequeno porte, caçador 06. 06 ciente, ainda não visual. Sim. Quilo Quebec Serra, prossiga. Eu, Serra, novembro, Vitor, está no hangar da BPA, autorização, lençóis 260. Sierra November Vitor. Ciente, Sierra November Vitor, guarde a cópia. Passando. Torre Salvador, boa tarde, da 3155, próximo ao ponto de espera da 28, pronto. Da 3155, autorizado a alinhar e decolar, pista 28, o vento 210 graus com 09 nós, ajuste 1012. Afirmativo, livre alinhamento e decolagem da 28, 1012, ajuste da 3155. Está 3155, forma ainda no tráfego à sua esquerda, farol de Itapuã, o helicóptero da polícia não interferirá com a sua decolagem, ok? Informo enfatizando manter pro até 3.000 pés após a decolagem. Mativo, vai manter 3.000, pro até 3.000 pés após a decolagem, sentido tráfego está 3155. Serra November Vitor, copia. Afirmativo. Serra November Vitor, autorizado lençóis 260 nível, decola da 107 com curva direita, inicialmente na saída Gole, transponder 5064, controle 119.35. Autorizado lençóis 260, decola da 107, na curva direita, no perfil da Gole, 5064, transponder 1935, controle de saída para o Bacalhau, Serra November Vitor. November Vitor, cotejamento correto para acionamento e táxi, chame a torre no 8 decimal 3, só confirmando o ponto de cancelamento é 130 milhas. Afirmativo, 130. Quente. Papa Romeu Lima Alfa Tango, aciona identificação, autorizado chegada CARI, desça via CARI para nível 050, informe de cada. Está com 300 nós. Reduza para 250 nós, Vovó Romeu Lima Alfa Tango. Reduzindo para 250 nós, Lima Alfa Tango descendo via. Pede de Bravo Delta, foi autorizado ingresso, corredor Interlagos e reporta na rotatória o visual com campo. Ingressar no corredor Interlagos. Seguinte, vai ingressar no Interlagos, já visual com campo, Juliette Bravo Delta. Sax. De controle Salvador TAM 3155, decolado, mantendo a proa da pista, cruza agora 1600 pés. TAM 3155, mantém a proa até 3000 pés, autorizado saída Gole, suba nível 340 após, contato radar na decolagem. Afirmativo após 3000, segue no perfil da Gole, TAM 3155 e ascensão ao 340, TAM 3155. Sete Bravo Delta, para ingresso no circuito Torre 1 no 8 decimal 3. 683, o Juliette Bravo Delta. Salvador 75, puxa de acionamento. Bono 785, autorizado, chame táxi. Vai chamar táxi 22. Alves Itapuã até o Shopping Salvador. O 10 está aqui na vertical de Itapuã, na escolta de autoridade, não sei se tudo. Iniciando 360 para a esquerda, aguardando a pista livre, o Juliette Bravo Delta. A gente reportará Shopping Salvador. Outra vez. A via litoral, patrulha 10. Tem um corredor a ser, patrulha 10. É, controle, o patrulha 10 não está no corredor a ser, está mantendo seu setor eco. Vai manter o setor eco na paralela, na avenida paralela posterior. 4, informa o tráfego à sua esquerda, um helicóptero da polícia, próximo ao farol de Itapuã, está mantendo 500 pés, não interferirá com a sua decolagem. Tá, ainda mantém posição, 74? 674, está autorizado a decolagem da 28. O vento 210 graus com 10 nós, ajuste ao 0111, ainda enfatiza manter a proa após a decolagem até 3 mil pés. Iniciando 3 mil de proa, 674. Vai aguardar no setor, tá no seu setor sul, 10. Sim. 155. Subiu, mantém a nível 340, saída Gole. Saída Gole para o 340, tá? 3155. Final de 3 milhas da 17. Sente visual com o mesmo, o Juliette Bravo Delta. já está em 2.5 milhas afastado da 17. Gente, gol 1674, decolou aos 03, chame controle agora em 119, decimal 35. Tem um bom voo, boa tarde. Olá, 35. Controle, gol 1674. Gol no 674, contato radar na decolagem, mantém a proa até 3 mil pés, após sair da gola e suba nível 320, gol no 674. Gente, após 3 mil, a proa gole. O 2587 está na final, que tem de posto baixão travado. Gente, posto aéreo 2580, complete na RNAVE, torre 1 no 8 decimal 3. 183, 250. 7 Alfa, quando na Golf, torre 1 no 8 decimal 3, o ajuste 1 a 0 no 1, bom voo. 7 Alfa na Golf, torre 7 decimal 3. 7 Alfa, 2580, continua a aproximação, reposta final de 3 milhas. Reportará 3 milhas, reposta aérea 2580. 18. Romeu Lima Alfa Tango autorizado após CARI a proa de lama interceptável RDME da 28. Desça para 2 mil pés após CARI, QNH 10 no 1. Lima Alfa Tango. Positivo, então confere, desce CARI, lama interceptável RDME da 28, descendo para 2 mil com 1011, Lima Alfa Tango. Reporte na radial 105 em balde, Lima Alfa Tango. 105 em balde, reporta lá, Lima Alfa Tango. Controle Salvador, muito boa tarde, gol 9755, está sem informação X-Way, agora na proa de Andor. Após a decolagem, após a decolagem, 2231, acima de identificação, autorizado chegada a CARI, desça e mantenha nível 050. Identificou chegada a CARI para o 050, na proa de faro 2231. Bom, no 755, aciona a identificação, autorizado chegada de PIT, desse mantém a nível 040. 040 e PIT, gol 1755. Controle Salvador, é o 3172, confirmação X-Ray, boa tarde. Então, 3172, aciona a identificação, autorizado chegada a CARI, desse mantém a nível 0. Corrigindo, desse mantém a nível 170, então 3172. Afirmativo, mensagem intercoitada, entendeu? 170, até 3172. 3172, reautorizado, nível 050. Reautorizado, 050, até 3172. A 3155, chama agora Centro Recife, 133, decimal 25, alterne 1288. 3325-288, uma boa tarde. 05, confirme estacionamento. Sim, ele prossegue um pouco mais à frente, liberando a saída da aeronave que está na Taxiway Papá. Feito o backtrack, aguarde para ingressar na Taxiway. 3325-288. Afirmo, então 3155. Ok, obrigado. Pilo Quebec Serra, reporte na rotatória visual com campo. Já vamos campo. Pilo Quebec Serra para ingresso circuito de tráfego, torre 1 no 8, decimal 3. Obrigado. O controle, foi pro gol no 674, confere para chamar o centro. Gol no 674, afirmo, centro 13325, alterne 1288. Obrigado. Seu solo foi 06, tenha uma boa tarde. Grato. Oi, Salvador, Quebec Serra. Quebec Serra, boa tarde. Reporte na rotatória. Boa. 2231. Batalha 2231, reduz a velocidade para 2109. 2131. Só 3172, informa velocidade. Agora, mantendo 2809. A 3172, mantenha velocidade, a presente velocidade até mais próximo da posição Caritas, 3172. Mantenha, eu consigo manter a velocidade até o nível 100, tá? 3172. Sim, te mantém. Patrulha 10. Patrulha 10, prossiga. Autoriza o cruzamento de sul para norte, a baixa altura, o alinhamento da 28 para o patrulha. Torre Gol 785, regressando a Gol. Ciente, iniciando o cruzamento 10. Passando o CARI, vai interceptar um zero, em balde 105 do RDMA da 28, Lima Alfa Tango. Cliente responsabilizado, Lima Alfa Tango. Portarei. Bono 755, após IPIT, autorizado final VORDMA da 28, desça para 2.000 pés, que negão no 09. Ciente, após IPIT, descer para 2.000, autorizado na final, o ILS Zulu não está em funcionamento, são 3.5. Autorizado, Campinas, nível 340, pelo número 28, da escola pista 28, mantém a proa, nosso trecho do pé, suba à esquerda, a saída Gole, Eval, direto da Gai. Transponder 5072 e o controle 19935, tá? 3835. A 3835, correto, chama o promotor, puxa acionamento. Vai reportar o 3835. Papatango, Oscar Papa Golf, pronto, cópia. Oscar Papa Golf, autorizado Paulo Afonso, 090, Whisky 1, decola da 17 com curva A esquerda, na saída Lotar, transponder 5024, controle 119, decimal 35. Controle para informação 2231, vai ser necessário para a usar. Chamador no 8, decimal 3, com 100 pessoas a bordo, Oscar Papa Golf. Sim. Chega na chegada, até o Zan. Vai prosseguir na chegada até a posição Zan, passarei 2231. Patrulha no zero, patrulha no zero, controle. Tem a proa até 3.000 pés, após curva à esquerda na saída Gole, transição ofício. Transponder 5071, no controle 119, decimal 35. Ingressou aqui na paralela. Eu ia informá-lo agora, mas está em comunicação em curso. Eu estou mantendo vertical da paralela 510 aqui. É autorizado permanece. Não, o senhor não está autorizado, o senhor pediu para cruzamento para o setor norte. Prossiga para o setor norte. Ou patrulha 10. Não, solicita da presente setor sul. Mantenha-se no litoral, setor sul, patrulha 10. Agora eu preciso que o senhor abandone esse setor aí. Tá abandonando. Curva na direita. Ei, contato radar de decolagem de serviço de vigilância, novembro, Vitor. Vitor. O passageiro 2231 no vetor para sequenciamento tem tráfego na sua posição 2 horas, 10 milhas, cruzando o nível 100. O senhor está sobre o vetor agora, curva à direita, vou na proa 120, limitado pela radial 140 do Rio de Salvador. Sim, retração direita na 10. 140, limite, correção, 120, limite a 140 Salvador. Afirmativo, vetor para sequenciamento. 755, autorizado procedimento desses 2.000 pés, ajuste no 011, informe estabilizado na radial 105 de Salvador, em balde 755. A reportagem estabilizada na 105, 755. Controle, o Lima Alfa Tango pode passar para a torre, está na final. Lima Alfa Tango, chame a torre, frequência no 8, decimal 30, Lima Alfa Tango. comigo. Controle Gol 9075, Center X-Ray. 9075, acionando identificação, desce nível 050 ou no 075. 050, intenção apertar o GPS aí, do Rodário 5. Gente, o passarinho do 2231 reassuma a navegação por Odicari, tem condições? Afirmativo, apresente Cari 2231. Afirmativo, Gono 7, correção. Gono 075, número 5 na aproximação, no 075, redução 2509. Reduzindo 2509, Gono 075. Controle Salvador, TAM 3567, X-ray, desvio à esquerda. Terra solo aos 13, táxi livre à direita, boa tarde. 567, reporte após términos de desvios. Ok, está mantendo o nível 150. Gente, desça para nível 060, então 3567. 060. Valeu, patrulha 1 no 0. Patrulha 1 no 0, prossiga. Receptor Axel, está boa para a barra. Gente, reporte na vertical, será da barra, patrulha no 0. Passará na barra. Reautorizar 3.000 pés, que é legal no 0.9. 3.000, 1.011, 3.1, 3.2. Chamar o solo 1.219, manter a posição antes de ingressar na taxiway alfa. Boa tarde. 2.19, antes de ingressar na alfa. Obrigado. 1.0, para a próximo ao Pelourinho, patrulhando 0. Solo Papa Tango, Papa Romeu, Lima Alfa Tango, livrou, você escuta. Lima Alfa Tango, confirma estacionamento. É pra geral. Lima Alfa Tango, táxi em frente, quilo, pátio 3. Positivo, livre táxi, aquilo para o pátio 3. Graus à esquerda, desvio. Autorizado, passarei 2231, reporta término. Graças, portaremos 31. 3172, autorizado 2.000 pés, que negão no 0, 1.1. Após CARI, autorizado final VOR de Mieda 28, responsabilizado. Confirmado até 3172, foi autorizado Serra Vitor 362 para o RNAV. Sim, então após autorizado Serra Vitor 363, responsabilizado, desça para 2.500 pés, então 3172. 2.500, pedra estabilizada RNAV, tá? 3173. Controle Salvador, Gono 925, Tente da X-Ray, passando 2190. Gono 925, aciona a identificação, reduz a velocidade para 250 nós. Desse mantém a nível 070. 070, 259, evitando desvio à esquerda. Tente, rebota término, Gono 925. Gono 075, informa picada. Consegui na descida? 35, obrigado, boa tarde. 0, Gol no 075. Gol no 075, reduz a velocidade para 2209. 2209, Gol no 075. Passarei 2231, reautorizado 3.000 pés, QNH no 0111. 3.000 no 0111, 2231. Controle, Gol no 785, decola mantendo o eixo até 3.000. Gol no 785, mantém a presença de proa até 3.000 pés, saída da gole, após suba nível 360. Ok, até 3.000, após gole, sobe ao 360, 785. Final RNAV estabilizado, tá? 3172.